Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos. Não é boa tarde? Opa! Bom dia, boa madrugada. É sempre a mesma coisa. O Carlos não, está na censura. Tu estás no mudo, Carlos. Mutaram-me? Sim. Estás. Não e agora? Falar. Não querem que eu fale. Já está. Ah, mas eu não me calo. A mim não me calam. Isto começa muito bem. Bom, sejam bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Laura, Hugo e Carlos, para vos levarem mais uma emissão. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, então. Fogo e eu a dar no boa tarde. Ele está com a tarde. Estás com a tarde. São muitos anos. Se os ouvintes às horas quiserem. São muitos anos a virar frangos. Não, a passar emissões à tarde e depois acaba por dar nisto. Bom, não faz mal. Seja esta semana, que é a semana da Páscoa. Pois, espero que estejam bastante recheados. What? Ou não. A Páscoa é sempre uma altura em que a gente come, se calhar, mais do que aquilo que Mas eu acho devia. Que isso só faria sentido se as pessoas levassem a sério a Quaresma. Pois. Estou a confundir datas. Mais cuidado com aquilo que comes. Não, gente, não estás a confundir. Não estou a confundir datas. É que eu não sei datas. Tipo, eu histórias de religiões e datas. Eu também não é... Desculpa, não é, Carlos. Não é a minha cena, mas eu não acho Não estou a dizer que é a minha cena ou não. Eu não sei mesmo. Tipo, não Nós sei. Estamos sempre a tempo de aprender. É ou não é? Mas... Só sei que a Páscoa é tipo 40 dias depois do quarto crescente, uma coisa assim. Do primeiro quarto crescente. É uma coisa assim. Está bem, Laura, vamos ficar no programa tá agora. Está bem, vamos voltar ao ambiente. Mas o luar, houve a Pink Moon na semana passada, dia 11. A lua cor-de-rosa, a lua cheia cor-de-rosa. Dizem que é uma mudança de energia e não sei o que. Nós hoje estamos um bocado a fugir aqui à cena. Estão com medo de alguma coisa? Eu não estou com medo de nada. Eu não estou com medo de nada, mas achas que eu tenho medo de alguma coisa? Bem, esta semana acho que vamos ter uma missão um bocadinho diferente, não é? Bom, é assim, nós os três andamos aqui a aparvalhar já há 2 minutos e meio. Desculpa, e a mostrar uma imagem muito má. Para a nossa convidada desta semana. Esta semana temos connosco uma pessoa que vai participar na emissão. Catarina, boa tarde. Boa tarde. Apelido, que eu não te perguntei quando chegaste ao estúdio. A Catarina Ferreira. Bem-vinda, Catarina. Amiga do Carlos, que também não me disse qual era o apelido, por isso é assim mesmo. A culpa é do Carlos. Pessoas, já estou a sacudir água do capote. As pessoas interagem umas com as outras, o meu objetivo né? é esse. Pronto. Já estou a sacudir água do capote. E que vai aqui falar um bocadinho connosco, porque, Catarina, tu tens 18 anos. Certo. Estás no 12º. Sim. Estás a acabar. Então, e o que é que a Catarina tem a ver com o ambiente, estas coisas? Esta malta que não bate muito bem da bola. O quê? A Laura pergunta, o quê? Eu vou dar-vos aqui uma introduçãozinha. Então o Carlos vai. Vá, Carlos. O que é que eu decidi convidar a Catarina para ver o programa? Eu conheci a Catarina num grupo voluntariado que nós estamos dois envolvidos, que chama-se o Projeto Sabem. E pronto, comecei a falar com a Catarina, conheci e percebi que a Catarina participa em competições de dança. Ok. Conversa puxa conversa, até aqui tudo normal. E depois a Catarina diz-me, um certo dia que me diz que, bem, pessoal, fiquem bem, eu tenho que me ir embora porque eu tenho que ir para casa fazer o meu vestido para a competição. What? E eu fiquei, tu fazes o teu vestido que vais vestir amanhã da competição? Ah, sim, eu normalmente uso, como é que foi que tu me disseste? Uso umas roupas antigas. Pronto, a partir daí vamos falar com a Catarina. Já pois, Carlos, lamento. Daqui a bocado contas tudo e a rapariga não fala. Quer dizer, exato. Então usas, reutilizas as roupas, no fundo é isso? Sim, depende. Muitas vezes são coisas que ou não me servem, ou são outras pessoas. Às vezes é dos meus pais, da minha irmã, de familiares, que sabem que eu tenho jeito para a coisa. E como dizem que eu tenho jeito para a coisa, eu aproveito um bocadinho disso. E uso um bocado a meu proveito para aquilo que eu preciso no momento. Simplesmente, às vezes vou às lojas e dava-me jeito aquilo. E em vez disso, ou pego umas calças e faço uma mochila ou aqueles elásticos que estão na moda de tecido. E o que aconteceu desta vez foi que, para além de utilizar coisas que já são mais antigas, também às vezes vou comprar coisas para também dar assim um toque diferente. Não basta só ter o antigo. Normalmente é a base. E pronto, o que eu fiz foi pegar num body que eu já tinha em casa e comprei um tecido e com os apliques que tinha em casa fiz um jeitinho de fazer e tal. Fizeste o vestido. Botão. Mas tu pelo que eu estive a perceber agora pela conversa, não tem só a ver com as competições de dança. Portanto, é uma coisa que tu fazes no teu dia-a-dia, para o teu proveito próprio, tipo roupa que usas na rua. Ou para também para familiares. Ofertas, presentes, coisas assim. Também. Boa. Por exemplo, às vezes a minha irmã pede-me, olha pá, estas calças já não me servem, podes dar um jeitinho, ou podes... Não te rias, Carlos, não te rias. Eu também conheço a Irlanda Catarina, sim. Pá, fazem uns calções para o verão, é o que muitas vezes acontece, uhum. E acabo por transformar umas calças nos calções e em um monte de outras coisas. Bom, é só poupar dinheiro. E não só. Mas é que ele vai logo ao dinheiro. Vontade de esmorrar agora. Ele vai porque ao dinheiro. Primeiro ainda bem que tens o braço pequenino e não chegas aqui. A questão é, a Catarina está isso, aqui, não é? Não é? É. Vai muito para além disso, dinheiro, estar aqui no aquecimento verbal, eu acho que a relação primária que nós pensamos é reutilização. Sim, poupar... Não é? Poupança de recursos naturais. Evitar resíduos, vá, digamos assim, evitar é? Resíduos, exatamente. Nós somos um pouco loucos, não Catarina, batam mais não saibas, acho que não, isto pelo por estes primeiros 5 minutos. Mais ou menos, pronto. É preciso, é só, tipo... É só estares habituado aqui ao ambiente e tal. Mas sim, claro, claramente, Hugo, não, sim, dinheiro e recursos. Dinheiro e recursos. Não, mas eu sou sincera, dá jeito. O quê? O quê? Eu não percebi. Dá jeito. Dá jeito, a Catarina estava a dizer que dá jeito. Ah, pois claro, então acredito que sim. E isso, já desde quando é que aparece mais ou menos essa... Essa ideia, quando é que te surgiu a ideia de simplesmente posso fazer isto? Foi... Minha mãe sempre achou que eu tinha muito jeito para tudo. Mães. Sempre me tentou pôr a tentar fazer o máximo possível de coisas. Ótimo. Ou seja, para que seja preciso alguma coisa, pá, ela até se arrasca. E para explorares aquilo que tu consegues fazer, sim, não é? Sim, também. Houve uma altura que ela queria muito apertar uma saia que tinha antiga. E então ela decidiu pôr-me em aulas de costura para aprender o básico, porque as minhas avós já tinham máquina de costura, só que aquelas mesmo antigas. Sim, que são lindas. Dar ao pé. São lindas. O meu objetivo é pegar gente, a sério, é lindo. São lindas um mesmo. E conseguir utilizá-la. E pronto, entretanto, o meu pai depois ofereceu uma máquina de costura à minha mãe. No entanto, é minha. À minha mãe, disso. Minha. Ela também me pede para fazer muitas das coisas, mas pronto. E basicamente é isso. Aprendi as bases, mesmo. Mas é coisa que dura anos? É recente? Não. Pá, e do quê? Talvez nono, oitavo. Ok, 14, 15. Portanto, já há alguns anos. Estás a fazer música ambiente? Estava, porque a Catarina estava a pensar e eu estava a fazer música para não ficar silêncio. Eu estava aqui a pensar, uma boa mãe é o melhor motivational speaker que qualquer um de nós podemos ter. Completamente. Claro, mas depois também é complicado, porque repara, tu passas por aquela fase da adolescência em que dizes, não mãe, tu não sabes nada, e porque não, no caso não, 14, não é 15 ela, não é, é depois da adolescência, quer dizer, é ali a terminar a adolescência. Não é ela que passa os ensinamentos. Não, és tu que passas agora os ensinamentos. Claro, claramente, porque a pessoa depois torna-se expert, tem de ensinar os outros. Às vezes há assim uns toques mais para a culinária. Isso, pronto, não, mas isso não, não vamos por aí. Mas isso é outra área. Poupança de comida, gente. Isso é outra área. Isso é outro recurso. Porque... Na costura sou a que manda. Na costura, a Catarina manda. Tenho uma pergunta que é: tu já pensaste em utilizar esse teu dote, e já que já fazes isso? E levar tipo a um outro nível, sei lá, montes de gente com páginas no Facebook e coisas assim, vendas, já pensaste nisso? Não pensaste? Ou do género, vou guardar aqui este dotzinho para não, depois? Já pensei no assunto, dá bastante trabalho. Verdade. Tal como também para a culinária, para a venda. Sim, exatamente. Neste momento o que eu faço é, no tal projeto, em que eles trazem tecidos dos sítios onde vão fazer missão, e eu dou o meu contributo do meu dote ao projeto, reaproveitando os tecidos que eles trazem, para fazer artesanato, para depois o dinheiro reverter a favor do projeto. Ok, isso é Gosto. Muito fixe. E pensas, estamos a falar de uma pessoa que está no 12º ano, não faço ideia em que área é que estás. Ciências, welcome to the group. Sim, é verdade. Mas pensas de alguma maneira juntar as duas coisas, seguir? O que é que tu pensas seguir? Sabes? Não sabes? Se não souberes é tranquilo, porque sim, até hoje muito eu não... Muito tens uma vaga ideia. Sim. Talvez para a fisioterapia ou bioquímica. Uhum. Ok. E pensas em juntar as duas coisas, ou seja, fazer isso como um hobby ou explorar, enquanto estás a fazer a faculdade, explorar também isso? Está-te a falar uma pessoa que tirou engenharia do ambiente e faz teatro. sim, e estamos na rádio. E estamos na rádio. Okay. Obrigado, Laura, por ter dado isso. Lembrei a Catarina. Eu estava a tentar transmitir em modo. Eu percebi com o teu olhar. Não sei até que ponto é que consigo juntar as duas coisas. Uhum. É um dilema que acontece a muita gente. Mas acho que eu sou muito adepta de ter o conhecimento, uhum, de saber fazer. Se eu sei fazer, quando é preciso. Aplicas. Exato. E acho que é mais esse o objetivo. Uhum. Pá, é ótimo saber fazer uma banha das calças sem ter que pagar 3€. Fantástico. Eu sei cozer meias muito bem. Eu agora não estou a brincar, é verdade. A minha mãe ficou estupefacta. Pronto. Eu tenho um dom natural. Um dom natural. Não, mas eu acho que ela vai saber do que eu estou a falar. Os ovos de pedra para cozer meias. Sim. Eu tenho um da minha bisavó, atenção. E já cozi meias com aquele ovinho e ficam tipo 5 estrelas. Pronto. Mas, não temos de comprar meias novas, basta cozer. Ficam meias top. Agora não tenho dotes, tipo, não. Fazer vestidos e não sei o quê. Aliás, se eu alguma vez precisar de uma figurinista, está aqui uma pessoa com dotes, já vou aproveitar. Eu não os faço de raiz, raiz. Não, mas consegues aproveitar coisas. O teatro, sim, é sempre low budget. Repara. Portanto, tu, Carlos, estou a mentir. Não, Laura. Já viste como isto se junta tudo? É assim, pegando, assim... Reaproveitamento de figurinos, por exemplo. Dá perfeitamente. Uhum. Mas, olha... Primeiro, eu quero dar os parabéns à tua pessoa. Sim, sim, Catarina. Porque não é qualquer pessoa que faz, tendo ou não o dote, vá, digamos assim. Sabendo ou não fazer. É preciso, para além de saber fazer, é preciso vontade e às vezes é preciso pensar um bocadinho nas coisas, porque tu podias simplesmente querer usar só tecidos novos. Por exemplo. Sim, são bem. Diz. Tecidos não é barato. De todo. E depois sempre com a dificuldade de teres de comprar 20 centímetros, 1 metro, às vezes não é só aquilo que tu precisas, tens de comprar mais. Às vezes é um bocadinho mais do que aquilo que precisas. O quê, Carlos? Foi nesse sentido que eu achei que fazia todo o sentido, claro, passar a ser trazer a Catarina cá, porque é um contributo tão importante, tão plausível, tão... Vejam pessoas, que está aqui uma pessoa... Existe aqui um exemplo... Uhum. Prático, estás a perceber? Aliás, que isto é possível factual. Fazer, não é? Factual, poupar dinheiro, exatamente, não é? E aliar um dote que a pessoa tem para poder fazer evitar um hobby que adora, que é a dança, exatamente, estás a perceber? Exatamente. Poupando desperdícios, poupando dinheiro, reduzindo o consumo de recursos. Pá, sim, acho sim, que é sim, fantástico. Sim. E não sou a única. Lá na atenção. Não, é verdade, ela ainda tem mais jeito que eu, porque ela... Como é mais, está mais dentro mesmo da área da dança e do teatro e tudo mais, as pessoas ela habituam-se. Já tem mais experiência no, uhum, assunto e ela consegue mesmo já construir de raiz e ela mesmo já consegue fazer os desenhos? Sim, não só fazer, uhum, desenhos e criar os próprios vestidos, porque os vestidos de danças de salão são. Uau! Obrigada por teres dado esse detalhe, porque o Carlos diz dança e as pessoas, okay, pensam, ah, é uma dança. Não, não, é que se tu disseres dança de salão, isto é todo um outro nível, sim, Carlos. É que não é só uma dança, não é um, ah, eu vou fazer um espetáculo de dança. É danças de salão, que é tipo, de brilho para cima, eu sabia que eram danças de salão, para... Mas, não tinha dito. Mas sim, pronto, sim, os ouvintes agora sabem. Os vestidos podem custar. Bem, a Laura está on fire. 300€. Exato, são, sim, terrivelmente caros. Sim. Pronto, e ela já os faz de raiz e compra mesmo novos, mas... E foi a partir dela que tu tiveste inspiração, não, ou não, surgiu? Já conhecia, não, mesmo como estava a dizer há um bocadinho, foi mais pela necessidade em casa, uhum, pronto, de alguém em casa saber fazer, para as pequenas coisas do dia-a-dia, as bainhas, qualquer coisa que está rota, por exemplo, a minha irmã tinha umas calças já muito largas com uns riscos, uhum, nas pernas. Eu simplesmente apertei-as atrás, fiz uns rasgões nos sítios certos, e no entanto neste momento são tipo aquelas calças que se vendem a 25€. Exato, exatamente. Eu ia fazer esta ponte que é, até que ponto que nós falamos tanto da reutilização e de poupar os recursos e isso. Nós já vivemos num mundo em que havia modistas. Não havia centros comerciais. Epá, havia, sim, modistas. Oh. Calma, eu não estou a dizer para voltarmos aí. O que eu estou a dizer... Não, nada contra. Atenção. Nada contra. O que eu estou a dizer é... Tal como nos países do Norte baixaram as taxas sobre reparações de bicicletas e outras coisas. Já aqui falámos disso, pessoal. Aqui neste caso específico da roupa também pode acontecer isso. Não, não. O que eu ia dizer não tem nada a ver sem com... Sem fazer a ligação com o trabalho infantil e afins. Não, o que eu, não, eu não ia falar de ser contra as nudistas, nem voltarmos atrás. Aquecimento verbal está alto. A questão é que as pessoas gastam dinheiro numas calças que... Podiam ser elas próprias a fazer. Pá, aquelas calças rotas no joelho. Não, que é assim, ficam diferentes. Não, tem a ver com os acabamentos. Tem a ver com os acabamentos. Tem diferente. Mesmo, tem mesmo. As lavagens são diferentes. É mais pelo material da calça. Ou seja, nem toda a ganga é igual para fazer aqueles rotas. Ok, exatamente. Não digo que não. Mas há uns anos atrás, calças vendidas assim eram as. Eram da. Como é que se diz? Do outlet, que era com defeito. E agora é na moda. Não, lá está. É porque está na moda. Exato. Porque o Carlos está a dizer o Carlos, não vale a pena isto por aí. Já chega, Hugo. O corta porque... É porque vamos entrar aqui na cena da moda. Vamos levar, matar aí os dois. É só isto, estás a perceber? Não, mas vamos acabar este assunto. Vamos acabar este assunto. Obrigada, Catarina, obrigada por vir. Vamos acabar este assunto. Não, mas sim, diz, Catarina, diz. É verdade, hoje em dia, pá, assim, eu acho mesmo um valor de 25€ para umas calças. Ficou, só E é isso aí, custa-me depois ir a saldos e ter as coisas a transpancadas. E depois também poder fazer em casa isso. E ser original, gente. Verdade. É original, mais ninguém. Ela não vai passar na rua e ver outra pessoa com uma coisa exatamente igual e pensar: damn. Design by me. Design by me. Ela até podia pôr ali uma etiqueta: by Catarina. Sim, verdade. Não, pões? Já, devias pôr. Estás a ver? A Laura já está a dar as dicas. Eu já, olha, faço negócio já. Fiz as minhas para investir. Vai, não, Shark Tank. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas eu percebo a questão do... Qual é que é a sua projeção há 3 anos? Não é isso. Isto é um parvo. Eu percebo esta ligação e esta necessidade. E quando tu falas da outra pessoa, não sei, que faz danças de salão também, não disseste o nome. Eu percebo isso porque nós, no teatro, sentimos essa necessidade. Tu tens de saber maquilhar, tens de saber fazer cabelos, tens de saber fazer cenários, tudo. Tens de saber fazer tudo. E muitas vezes poupas muito dinheiro a usar coisas antigas. Porque nem toda a gente tem um budget da uma Broadway. Pronto, e aqui ficamos. E na rádio também, já agora a recitar, justamente nestas rádios. Não, na rádio tu aprendes outras coisas, por exemplo, eletricistas e afins. Há muita coisa que tu aprendes na rádio que está relacionada com isso. Eu quando disse rádio, eu percebi, o abrangente. Era aos meios. O abrangente, sim. Era exatamente a mesma coisa. Bom, Catarina, muito obrigado por teres vindo ao programa. Ainda não acabou, isto passa rápido, mas também não tanto. Vamos passar à notícia desta semana que eu preparei. Estás completamente à vontade para comentar. Ok. Ok? Por isso, esta semana trago-vos mais uma vez a Volkswagen. Ok. Pronto, ok. Por isso, a Deco, com base no estudo da congénere italiana, por isso a Deco italiana... Para perceberem mais ou menos como é que é a situação, considera. La Deco. E toda a gente faz esta mão, que os italianos têm mais gestos, mas continua. Portanto, considera que a intervenção da Volkswagen aos veículos com emissões falsificadas é inútil e agrava as emissões de óxido de azoto. Ou seja, basicamente, o que é que se passou? A Associação Italiana submeteu um veículo com motor 2.0 da Volkswagen a uma série de testes num laboratório independente antes e depois da intervenção da marca alemã. A única alteração detectada em laboratório, depois da intervenção da marca, foi o aumento das emissões de NOx em mais de 13%. Portanto, pior emenda que o soneto. Completamente. Ok. Que intervenção foi essa? Epá, exato, não sei. Que intervenção foi essa? Foi, não vamos mentir. Na verdade, sempre emitimos isto. A intervenção é, o problema inicial não é corrigido, agrava-se. É a intervenção que é. Pronto. Não, eu acho é que eles, não escondendo o que realmente emitem, isso, o que deu depois da intervenção, é o que eles sempre emitiram. E depois temos os problemas. A cidade está muito poluída, não sei o quê, não sei o quê. O Hugo vai explicar melhor, não é? Sim, não, isto não há muito para explicar, não porque isto foi o facto. A única coisa que eu ia dizer é que a Deco recomenda, por precaução, que todos os proprietários de veículos que forem chamados para intervenções nas oficinas, que deem uma resposta positiva, levem aos carros. Isto passou-se a Itália, pronto, são alguns, aconteceu, não sei, não sabemos o seguimento da situação do automóvel, não é? Eu acho que, no caso da Volkswagen, e eu vou dizer isto tudo muito alegadamente, atenção gente, quem sou eu no mundo, mantendo sempre essa perspectiva, eu acho que aqui a solução é, não iam investir em elétricos, então deixem-se de emendas e investam logo de vez nos elétricos e deem um passo à frente, já que não há como dar um passo atrás, deem um passo à frente. Epá, eu por acaso... Agora já é um bocadinho diferente. Eu, há uns anos para cá, não era muito... Sendo radicalista, atenção. Pois, eu não era muito apologista logo passarmos diretamente para o carro elétrico. Achava que devíamos primeiro para um meio termo, tipo os híbridos, e depois passarmos realmente para o elétrico. Mas o que é verdade é que a tecnologia do carro elétrico tem evoluído bastante favoravelmente, tal como a solar, e que já temos uma autonomias bastante aceitáveis. Aceitáveis, exatamente. Bastante aceitáveis. Só para concluir que... Quer dizer, concluir. Isto não é uma conclusão, eu acho que... Eu não disse ao início, mas quando se fala em Volkswagen, acho que toda a gente se recorda do escândalo que foi em 2015, se não me engano. Acho que já foi há dois anos. Já vai fazer dois anos. Quando sim, as emissões... Sim, Carlos. Já vai, o Carlos fez uma cara tipo, não. É. O tempo passa, não é? O tempo passa por nós. O tempo volta para trás. Foram 11 milhões de carros que o grupo Volkswagen admitiu que estariam a emitir mais do que aquilo que se dizia. O que eles admitiram, atenção. O que eles admitiam. E isto é daquelas coisas. Eu não duvido que haja, outras marcas que sofreram. Certamente, pois eu acho que na altura ainda se começou a ouvir uns zunzuns. E não sei o quê. Nunca se concretizou, mas não... O que se concretizou, de certeza, foi que a União Europeia, ou a Comissão Europeia, sabia que havia esta situação. Tal como sabia de muitas outras coisas que não podemos falar aqui porque são todas alegadas. Alegadamente. Exato. Alegadamente alegadas. Fui a tempo. Catarina, vou-te só explicar. Nós dizemos alegadamente para nos protegermos em caso de qualquer dúvida legal que possa existir, sendo este programa ouvido ou não por pessoas que possam ver processos e que sejam mais poderosas que nós. E depois a cassete sou eu. Foi tipo imenso. E depois foi a tipo bula. Depois a cassete sou eu, né? Tipo aquelas coisas que aparecem nos medicamentos. Exatamente. No final. Mas olha, isto é um bocadinho revoltante e agora eu vou falar, não sei se posso tomar esta posição, mas como comunidade científica... não, aqui a questão é, nós estudamos para isto, gente, e eu acho que tu vais perceber a revolta, Catarina, que é, a pessoa está a lidar com dados, que supostamente são os dados reais, e faz esforços a nível de emissões, reduzir emissões, evolução do aquecimento global... Tudo isso é posto em causa por questões como esta. Eu acho que se as pessoas tivessem um bocadinho mais consciência de ética, percebiam a gravidade que é pôr em causa estudos de anos, de décadas, neste momento. Se falarmos dos estudos desde os anos 70, já lá vão 40 anos, quase 50. Temos noção disto, dados é meio século. Dados comprovados, trabalho de não, pessoas... Não, dados comprovados... Estou a dizer, por exemplo, os dados, imagina, para aí da última década, certo. No caso das emissões, estão deturpados, porque eram mentira. Pois. E tu estás a fazer estudos com base nisso, e depois há pessoas que vêm dizer... Agora. Vais acreditar no quê? Está bem, mas depois a história é, vamos manter isto 2 graus abaixo da era pré-industrial, e não consegues porque se calhar já estás 2 graus acima e não sabes. A questão é esta, a revolta é esta, é tu dedicas uma vida a estudar alguma coisa... Alegadamente. Tu dedicas... Obrigado. Dedicas a tua vida, ou parte da tua vida, a estudar determinada coisa com base em dados que deveriam ser reais, verdade. E depois é mentira. E depois não acontece nada a estas pessoas. Porque o que é que aconteceu a estas pessoas? A Volkswagen teve aí uns tempos as pessoas a terem mal da Volkswagen e depois passou. Não pode ser assim. É brincar com o trabalho das pessoas, para além de ser brincar com a saúde do planeta. No planeta, e das pessoas que estão no planeta. E das pessoas que estão no planeta. Nós abordámos este e dos tema animais em maior detalhe em 2015. E de todo o planeta. Erro, portanto, podem ir ouvir numa emissão anterior que lá está. Sim. É uma questão de procurarem. Está no bloco. Não? Sim. Todas as emissões. Desculpem a minha revolta. Faz parte, Laura. Já eu também habituados. Tenho as minhas às vezes. Eu calma. Acho que é preciso às vezes nós também mostrarmos alguma revolta. Porque é sempre, aqueles pobres coitados, verdocas, não sei o quê. Não fazem nada da vida. E não é verdade. Não é verdade. Neste momento nós temos assuntos importantíssimos que dependem daquilo que nós estudamos. E está aqui a sair assim um desabafo. Porque eu sei que há pessoas que não são da área que ouvem também este programa e é para perceberem que é importante pensar sobre estes assuntos. Tendo estudo científico ou não sobre o assunto. É o espírito crítico. Bem-aja, Laura. Exato. Bem-aja, Laura, por essas palavras. Pronto. Agora, gente, estamos animados. Vai ser a Páscoa, não é verdade? Exatamente. Mas o Carlos ainda tem qualquer coisa para dizer. Ora então, diz Carlos. Dicas vou entrar do Carlos. Em Lightspeed não é dicas, é um evento. É uma dica. É uma dica, fica a dica, sim. A parte da conferência do Lisboa é nova, sim, a conferência grande. Vão ver mais, mas esta é destaque para mim. Diz respeito ao serviço dos ecossistemas nas cidades. A biodiversidade e a adaptação climática ao serviço da qualidade de vida. É o nome do título da conferência. Irá decorrer nos dias 8 e 9 de maio, no Centro de Congresso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no LNEC, aqui em Lisboa. Uhum. É patrocinado pelo LNEC e pela EUA. EWA, Associação Europeia da Água, irá anteceder a conferência da primavera da Associação Europeia da Água nos dias 10 e 11 de maio. Portanto, isto vão acontecer visitas técnicas e depois a conferência da água, uhum, da primavera da Associação Europeia da Água. O programa para dia 8 de maio inclui visitas técnicas ao Corredor Verde e ao Parque do Val da Amachoeira, e no dia 9 irão ocorrer 4 plenários no decorrer do dia. Podem consultar depois, não vou estar aqui a expor todos os 4 plenários, porque nós vamos deixar isto tudo quando fizermos a publicação no nosso post. Pronto. Inscrições, valor normal são 40 euros. É lá. Depois há valor mais reduzido para empresas municipais, câmaras, agências de energia, ONGs, associações sem fins lucrativos, fica a 20 euros. Estudantes e desempregados a 15 euros. Está bem. Pronto. Só uma coisa só agora, sim, porque sim, ainda fiquei um pouco com a revolta e não gostei deste lá. É assim, temos de valorizar o trabalho das pessoas também. 40 euros por 2 dias com muita informação. Pronto, desculpa, Hugo. Eu gosto muito de ti, mas é assim que nós nos defendemos. Eu já vi o programa, ok? Eu já vi o programa. Okay. Portanto, eu em parte concordo com a Laura. Porque não, eu, desculpa, eu não queria ser agressiva. Okay. Eu não sou agressiva, não tenho, Catarina. Não, eu sou uma pessoa super da paz. Não temos tempo para estar a expor aqui o programa total das conferências dos plenários. Sim. Vão ver. Sim, mas vão ver porque... Mas é um investimento. É um investimento no conhecimento. Está lá a fechar a emissão. O nosso professor. Sim, pronto. Só para dar uma miré. Pronto, não vou entrar aqui em favoritismo, não vou entrar mais nada. Depois vamos partilhar tudo. Não, eu compreendo o E lá do links junto à publicação. Eu compreendo. Mas acho que às vezes temos de valorizar um bocadinho mais o nosso trabalho. Por isso já sabem, 8, 9, 10 e 11 de maio são datas a aguardar se estiverem interessados nesta conferência, nesta visita técnica. Bom, posto isto, eu tenho a dizer que o nosso tempo chegou ao fim. Catarina, muito obrigado por teres vindo à Rádio Zero falar-nos do teu hobby, que é bastante... Inspirador, é verdade. E importante. E muito sucesso para daqui para a frente, para as danças de salão, para a escola, para tudo. Exato. E a porta está aberta, quando quiseres, podes voltar. Isso. Quanto a nós, passamos todos os sábados às 2 da tarde na rádio, às 10 da manhã na Rádio Utopia, às 2 da tarde na Rádio Ideias, isto está o sábado, e na Rádio Zero passamos ao domingo às 6:30 da tarde. As repetições na Rádio Utopia são... quarta-feira à 1 da tarde, na Rádio Ideias, quarta-feira às 2 da tarde e na Rádio Zero, terça-feira às 10 da manhã. Eu fiquei tão atordoado, nem consigo dizer mais. A Laura deu-me... Não, olha, eu gosto muito de vocês. Não, não, há mais tempo. Boa Páscoa. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Até para a semana. Paz para vocês. Boa Páscoa.